Podcast RTV. Bom, vamos começar aqui mais um podcast, o segundo podcast da Unisad TV. Hoje, com alguns lances polêmicos no mundo todo, inclusive no futebol. Só comentando, meu time foi garfado na cara de pau, o juiz errou feio, prejudicou o Corinthians e uma coisa que não aconteceu. Bom, mas isso não vem ao caso. Vou ler os blogs e depois eu passo umas notícias interessantes que eu vi na internet. Então, vamos ao blog da Dona Carla. Vamos ver se tem algo de novo hoje. Está abrindo o blog? Não, ela está deprê ainda. O post feito no dia 24 de março. Chorei à toa. Ela fala da mãe dela, que vai se internar no final de semana. Ou seja, nesse final de semana. Tem outro post que eu acho interessante, que ela reclama da vida. Copia na cara de pau meu beijo em italiano. Vamos ver. Emprego, ela reclama aqui. Conseguiu um emprego. Ela não aguenta mais nada. Depois dizer que o Brasil é um país maravilhoso. O Brasil não é maravilhoso, é bom só pra quem vem de fora e tem grana pra usufruir as coisas boas que ele pode proporcionar: praia, calor humano, carnaval e outras coisas. Carla, você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Você não pode ficar curtindo depressão. Eu te falei isso, inclusive no comentário que eu pus no teu blog. Sai dessa vida. Vamos a outro blog, o blog da Vaninha. O blog da Vaninha está abrindo. Vamos ver se tem algo de novo. Não. Post dia 21 de março. Ela reclama que às vezes ela fala e as pessoas fingem que não escutam porque sempre se acham as melhores. Ela fala que está em sintonia boa comigo, com Jesus, os moleques da faculdade, nosso trabalho do Marco Júlio vai ser um trabalho duca. As pessoas adoram a falsidade, realmente hipocrisia, adoram também. Todo mundo é falso nesse mundo, tem que aprender a ser falso também. Não dá pra você ficar só na sendo verdadeiro e tomando pau. Você tem que jogar, dançar de acordo com a música, jogar de acordo com o jogo. Se pedem falsidade, seja falso. Aí depois ninguém vai poder reclamar disso. Eu sou totalmente político, não falso. É uma outra saída. Meus blogs não tem nada além de umas fotos engraçadas que eu achei na internet. Dentre elas, uma que eu postarei dentro em breve, da gripe do frango, que é uma charge, achei sensacional. Tenho que parar de falar sensacional. Deixa eu ver aqui o blog do Chocapeta Delta, se o link funciona. Eu botei uma foto interessante. O problema é que meu blog, para variar, demora pra caramba pra abrir. Mas vamos lá. Essa trilha que vocês escutam de fundo é uma trilha interessante, né? Não estacione, por favor. A placa diz: é favor não parar no portão. Pare na puta que eu pariu. E é uma placa que você vê com a montagem, porque ela encontra-se no portão enferrujado e você vê as marcas presas no portão. É uma pessoa realmente de muito bom gosto que fez essa placa, porque sujeito a guincho, ninguém respeita. Bom, nesse blog mesmo, Unis RTV, está resultado deste blog, é o podcast é o resultado desse último post. Então vamos à música. Hoje teremos duas músicas apenas, porque eu estou um tanto quanto cansado e é domingo, 10 para as 10 da noite, pretendo descansar essa noite. Até daqui a pouco. Podcast RTV. Give up looking for my baby. I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away. RTV. We'll be right back. Bom, voltamos aqui de novo com o nosso blog, do nosso podcast do blog RTV, Unisa RTV, Unisa Rádio TV e qualquer coisa semelhante deste. Algumas notícias que veicularam este final de semana e alguns dias atrás nos sites pelo mundo. Bom, saiu agora hoje, às 9 horas da noite, uma entrevista com o Lima Duarte, que ele critica a novela da Globo, a Globo e as novelas, descansou de fazer novelas. Só, por exemplo, eu vou ler uma parte aqui que ele fala do Fantástico. Desculpem falar muito, mas depois vocês editam, não como Fantástico, hein? Dão entrevista a eles e nos tornam imbecis. É como o Silvio Santos, o grande químico do Brasil, transformava o domingo em merda. O Fantástico também transforma qualquer opinião em merda. A edição é calamitosa, da Globo de modo geral. Outra coisa interessante que eu não sabia é que o Mário Covas foi, em 89, convidou o Lima Duarte para... Eu falei que era entrevista com o Lima Duarte, falei, né? Convidou o Lula, convidou o Lima Duarte para ser vice-presidente na chapa que correr a eleição na época, porque ele fazia novela O Salvador da Pátria, Sassamutema. Bom, ele não quis fazer, né? Não quis ser o vice na chapa dele. Interessante, né? Imaginou Lima Duarte como vice? Bom, eu vi uma outra notícia interessante aqui, eu não tô conseguindo achar. Mas... Stairway to Heaven do Led Zeppelin foi considerado o melhor solo de guitarra, pelo que entendi aqui, de todos os tempos. Bom, não vou me alongar muito, mas... pelo que eu saiba, a economia anda mal. O senhor ministro Palocci, aquele cara que fala... O ministro da Fazenda, aquele cara que fala com a língua presa, vai ser espirrado, provavelmente a Luiz Mercadante ocupará o seu lugar. E o presidente da Caixa Econômica também vai pro saco, porque a quebra do sigilo bancário do caseiro estourou lá e a cabeça dos dois irão pro saco mesmo. Serão cortados, bonito, e tava na hora já, né? E serão cortados porque essa política econômica é muito esquisita. Bom, eu não vou mais me alongar. Inclusive dei uma editada aqui porque tinha dado 9 minutos essa bagaça, eu li algumas piadas, mas eu não vou ler mais piadas não. Eu vou terminar por aqui. Deus, vai dar um minuto agora. E agradeço a presença de todos em qualquer lugar do mundo. Espero que o dia de amanhã seja uma beleza, a semana comece beleza. E os trabalhos da faculdade se resolvam beleza. E ninguém tenha preocupação beleza. Amanhã tem trabalho do Belmonte, beleza. É tudo uma beleza, espero que todos estejam beleza, falou? Até o próximo, qualquer dia eu gravo mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu não gostei, sinceramente, porque eu tô sem assunto, pra variar. Bom, deixa eu ir lá, vou dormir que já são 10h30 e eu preciso acordar amanhã cedo. Então até amanhã na faculdade, pra quem estuda comigo, pra quem ouve esse bagulho e não me conhece, tá até qualquer hora. Fui. Podcast RTV.